Quem é que brinca de amor quando quer brincar? Quem é que sabe, fala sério quando quer também? Um dia desses eu aprendo a te decifrar, pra ver se você quer o que eu quero, o meu bem. Você deixou dentro de mim um rastro de amor, de sonho e desejo. Você deixou dentro de mim vontade de amar, que há tempos não vejo. Ah, esse amor eu quero te dar, que nasceu do seu beijo. Quer me dominar, me dominar, me dominar, me dominar. Ah, esse amor que eu quero te dar, que nasceu do seu beijo. Quer me dominar, me dominar, me dominar, me dominar. Veio com tudo, tudo mudou. Me entreguei, eu me joguei, você me dominou. Me deu calor no corpo inteiro. Me atiçou esse seu jeito, é isso que eu mereço. Veio com tudo, eu nada fiz, só aplaudi. Pedi bis. Vem, faz de novo, meu coração. Não para, não para, não para, não para, não para, não. Não para, não. Quem é que sabe seduzir, yeah, quase sem querer? É o seu jeito simples de viver, de se vestir, de me olhar. Quem mandou meu coração te desejar? Você deixou dentro de mim um rastro de amor, de sonho e desejo. Você deixou dentro de mim vontade de amar, que há tempos não vejo. Ah, esse amor que eu quero te dar, que nasceu do seu beijo. Quer me dominar, me dominar, me dominar, me dominar. Ah, esse amor que eu quero te dar, nasceu do seu beijo.